No hotel, ponto 7, na Salvador, portaria central 57. Era 5957. Boa tarde, o altímetro no 013. Reporte Simbra com trem checado. 5957. Número Alfa da presente, chama o controle 119.8, bom voo, Terra Graça. Gravador Alfa, transfere controle 119.80. Salvador, o 107 na hotel para o funcionamento. Conselho Sagrado 57, sim, vai ter passado travado. Fênix 07, mantenha a posição. Libertate via Índia, na Pantera Torre 1895, 6327. 08 nós. 5957, pode autorizar. Oceania 327 no ponto de espera da 10, pronto. 327, mantém a posição. Mantendo 327. Torre Salvador, tá 3217, uma milha para o Cerno, baixada e travada. Gata 3217, continua a aproximação, agora pista livre, altímetro no 0, no 3. Aguardando, pista livre, está 3217. O solo 38 vai liberar segunda direita via taxiway Eco, libera na Eco, após prossegue na Alfa e vai reportar antes de ingressar na taxiway Delta na minha escuta. Cruzamento de imediato, Fênix 07, reporte na Delta. Afirmativo, vai reportar na Delta, cruzamento imediato, Fênix 07. Patango, Romeu e Juliette. Romeu, confere. Sente, confirma o horário do plano? 200 graus, 200 graus com 08 nós. Tem pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, porta 3207. Fênix 07, prossegue à direita via Alfa e vai reportar antes da Juliette para ingresso parte principal. Prossegue na Alfa, reporta isso da Juliette, o 757. 0557, observa a passagem do bandeirante da Força Aérea. Após o senhor vai ingressar via Taxiway Delta, vai manter a posição na Taxiway Delta, aguardando autorização para o cruzamento da pista. T27 da Oceana, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém na 10, né? 327. Patão com o meu Juliette, com o meu Chador do Sol. Sete confirmando Salvador, vitória da conquista. Sete, minutinho. Essa área 5957, autorizado de cruzamento. De imediato, pistão no zero, após vir hotel até o pátio militar. Vai estacionar a frequência livre, boa tarde. Yes, sou o meu Juliette Romeu. Eu estou aguardando apenas chegar do plano do senhor aqui. Aguarde um minutinho para cópia. Salvador, Marinha 7102. Na Juliette, o Fênix 07. Segue à esquerda, via Juliette, contorno o bateiro central, após ingressando no pátio principal, via Índia, e vai manter o ponto de espera, o pistão no zero, aguardando o Fênix 07. Juliette, esquerda, depois Índia, 37102, prossiga a torre. Cabe sua justa, fica proa do farol de Itapuã, ingresso na base aérea. Marinha 7102, lá inicialmente manteve o farol de Itapuã. Falei que prosseguir até o farol de Itapuã, aguardando instruções. Aqui o farol de Itapuã, aguardando instruções. Torre Salvador, boa tarde, trip 5446 no ILS da 10. 327, livre decolagem, pistão no zero, vento 200 graus com 05 nós. Iniciando, 6327. Aproximação, trip 5446, aguardando pista livre. Continuando a aproximação, aguardando pista livre, 5446 da trip. 19.8. Positivo, Xanaia 6321, estou autorizando Brasília, Salvador, Brasília, nível 320, decola pistão no zero, curva à direita, saída Arbor, Elefa, Amplitude 17, Apino, 5134, 11980, é a frequência do controle, Xanaia 6321. Correto, é 4.6321. É bom, tá, obrigado. Salvador, bom dia, gol. Bono 966, informação curso novembro, pronto cópia. Autorizado, Campina Grande, via rota apresentada no plano. Nível de voo 370, saída Puca, Jamo, Pajamos e Bar. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5146. E o controle Salvador, 119.8. Autorizado, Campina Grande, estou passando, está precisando, estou fechando o espaço, o curva aí, está passando, né? 1146, 119.8. Gente, que correto, apenas confirmando, autorizado conforme a rota, ok? A Upsilon 10, chame pronto com 966. Salve Salvador, gol 1167, autorização Guarulhos, frente da November. Patango Mike, Fox Serra na escuta. 7, autorização Guarulhos, frente da November. Mike Fox Serra, o vento 200 graus, 200 graus com 05 nós. O altímetro no 0 no 3, confirma intenções, pouso não no 0, não no 7. Não no 7. Marcelo, está presente? Está presente. Marcelo 44, prossegue curvando à esquerda e reporte tirando base pela direita para 17, o Mike Fox Serra. Fox Fox Serra. Fênix 07, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 07. 546, Solos 44, 1219, Olivrar, boa tarde. 219, Olivrar, graças, boa tarde. Salvador, Marinha 7101, 02, estava tendo 510, para o Taboão. Autorização, mantendo 500 pés, Marinha 7102, informa, eu estou com um bandeirante para decolagem, dá 10, aguarde autorização, mantenha, espera sobre o farol do Taboão. Está mantendo espera, aguardando 02. Isso aqui, Lupate 3, atento ao sinalizador. Alfa aqui, Lupate 3. Imagina a base para sinal com trem baixado e travado. Mike Fox Serra. Repouso, Mike Fox Serra. Pistão no 7, o vento 200 graus com 05 nós. Já. Fênix 07, livre decolagem, pista 10, vento 200 graus com 05 nós. Fênix 07. Negativo. Guardando apenas essa alerta e transmitir o plano do senhor, ok? Linha 7102, está livre abandonar, espera fora da Puan. Prossiga efetuando o cruzamento da final da 17. Reposto liberando o eixo para prosseguir direto ao pátio 3. Autoridade direto, pátio 3, pátio militar. Completo 360 pela esquerda, o Marinha 7102 efetua o cruzamento do setor de decolagem da 17, mantendo linha do litoral e vai reportar para o cruzamento até o pátio 3, no através sul do pátio 3. Correção, é afirmativo, através sul do pátio 3. Tá, afirmativo, vai reportar através sul do pátio 3. Corre, Romeu, forma o tráfego à esquerda, o tráfego do helicóptero da Marinha está mantendo 500 pés. Vai manter o setor sul aguardando autorização. Alô, visual, possibilidade de decorrer pouso na 35 para o pátio 50, tá? Marinha 7102 informa dois tráfegos, ok? Na presente proa, mantendo 500 pés, dois helicópteros, confirme visual. Confirme visual. Marinho está visual com os dois tráfegos. Segue os mesmos e cruza o final do 17, aguarda autorização para prosseguir direto ao pátio 3, o Marinha 7102. 02, com informação, o 02 vai, posteriormente, vai descer no pátio militar. Fênix 07, decolos 47, controle 119, decimal 8. 698, Fênix 07. Farol de Itapuã, Oscar Paparal. O Mike Fox Serra, solo 47, vai prosseguir até o pátio 5, então boa tarde. Marinha 7102, agilizando, da presente, prossegue direto ao pátio militar, reporta no solo, vento 210 graus com 05 nós. A gente vai agilizar, vai pousar na questão da hotel com a pista. Agilizando. Auditor, aguardando para aproximação para o 3590 região hotel. Gente, observando a passagem do tráfego à esquerda, o Novembro Oscar Romeu, o tráfego helicóptero da Marinha, recomendo livrar o setor de aproximação, tem livre cabeceira 35, o vento 210 graus com 05 nós, reporte no solo controlado. O visual com o helicóptero da Marinha, ingressando final da 35. O tráfego já livrou, a aproximação está livre, reporte solo controlado, 35, Novembro Oscar Romeu. Novembro Oscar Romeu. Oscar Paparalfa, mantenha sobre o farol do Itapuã, aguardando autorização. Oscar Paparalfa, está de voar com as duas aeronaves, se quiser é condições de voar na 35, parado. Inicialmente mantém espera, aguardando Oscar Paparalfa. Oscar Paparalfa. Sona Delta, chame táxi. 620, você na aproximação, agora autorização de pouso, o altímetro no 0, no 3. Confirmado para o 620, livre pouso. Ativo, aguarde autorização de pouso, continue a aproximação no 620. Aguarda. Afirmativo, acabou de chegar o plano, apenas eu estou tentando entrar em contato com o centro de cima para pegar o transponder do senhor, que acabou de chegar aqui no sistema. Confirme apenas o passo que se encontra para iniciar a cópia do senhor. Aos 49, o Marinha, livrando à esquerda até o pátio militar, tem um botão. Aprovado, Cugino. Inicialmente, um no meu pés, no corredor Axé, decolando no 7, primeira curva direita, acionando 5405 e o controle Salvador operando em 119, decimal 8. O meu até o pátio 5, a baixa altura, está livre, observando a passagem do tráfego na final do 10. Sem interferir, prossegue até o pátio 5 do Botafogo. O Paralfa prossegue para a final 35, corte na curta. O altímetro no 0 no 3, o vento 210 graus com 5 nós, Oscar Paralfa. Encontrará na curta final, Oscar Paralfa. Afirmativo 03 no POB para acionar a chame 2, 1895 com 1003 no altímetro, o meu Juliette Romeu. Salvador, gol 167, autorização para Guarulhos, já tem a nossa autorização? Afirmativo, gol 167, entramos em contato com o plano de voo Recife e o mesmo informou que o plano do senhor era os 16:10, já vencido, e eu não possuo nenhum plano do senhor aqui repetitivo, ok? O plano que tinha é para os 16:10, segundo o plano de voo. Eu peço que o senhor entre em contato com a companhia, ok? Sim, a gente vai entrar aqui em contato, obrigado. Alô, Salvador, boa tarde, eu queria ter sido de emergência para a utilização rápida. Trip 5627, boa tarde, informação Novembro, um minuto para cópia. Alô, Salvador, no 620 de frente. Vou no 620, Alfa, é porte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 620. Solo Salvador, Oxané 6321, está na 7, para puxa, sonar, por favor. 6321 no 07, aposto táxi. Contará, obrigado. Trip 5627, pronto, cópia. Autorizado, Aracaju, via rota apresentada no plano é Golf 677, unil de voo 190, saída é Pucajama, Pujamo, direto, Aracaju, desconsiderando a aerovia. Decola pistão 0, primeira curva à esquerda, aciona 51141 e o controle opera em 19.81. Sim, autorizado para a caixa 190, posto 77, na saída pouca chama, foi direto na caixa, considerar o dia. Decola com curva à esquerda, responde a 51141 e o controle. Foi até posto pronto, 5627. Circo Delta, aguarde, mantenha a posição. Para Alfa no solo 5-3, destino ao Pat 5. Deve prosseguir até o Pat 5, recosta livre na pista, ótimo para Alfa. 1-8, Cintia November, com nível 340. Azul 4-1-1-8, November, confere, quase no sacópia, prepara a bola elétrica. Cintia, quarta ida. Informação é novembro, pronto cópia, o azul 418. Pronto cópia com novembro, o 418. Confins, autorizado, apesulo 21, nível de voo 340, saída arbor, elefa, decola pistão 0, primeira curva à direita. Transponder 5166 e o controle 19.8. 05 nós. Sim, provará na curta de sinal. E autorizado, vai direto para o Granha. 66, controle em 198, 418. Correto, é posto contra o seu 418. Reportará. Bom, no 620, Juliette, 02. 02. Delta, o vento 210 graus, 05 nós, se livre da decolagem, pista no 7. Sinal livre, frequência, boa tarde, ótimo farol. 7 Romeu, tá visual com Augusta na taxi papá? Passa aí do helicóptero, prossiga o táxi e reporte na papá para ingresso não no 7. Autorizado táxi Apache, Índia, ponto de espera 14-1895, altímetro marca 1-0-3, boa viagem, China 6321. O vento 200 graus, 200 graus com 05 nós, reporte solo controlado. Então, aí, vou seguir direto ao pátio do Gré. Afirma, tio, está autorizado. Livre, direto ao pátio, atento a viaturas e obstáculos, reporte solo controlado. Patrulha 03. Sim, reportará no solo controlado, patrulha 03. bem para a torre? Chamou a torre? Essa no 7, táxi via pista, 17 em porte cabeceiro, 17 pronto para decolagem, Romeu, Juliette, Romeu. Coordenação aqui, pessoal, da pós-táxi, voo 966. Vai lá. Solo TAN 3155, informação novembro, autorização Guarulhos. TAN 3155, informação novembro, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, via rota apresentada no plano, nível de voo 320, saída da El, Leda, Bidev, decola pistão 1-0, primeira curva à direita, transponder 5143 e o controle Salvador 119.8. 320 aprovado Guarulhos, rota plano de voo da El, Leda, Bidev, primeira curva à direita, 5143-1198. Correto, aposto, pronto, tá 3-1-5-5. Portaria, obrigado. Salvador, Felipe, 5627, vai, puxa. Aposto, táxi, Felipe, 5627. Salve, Salvador, boa, gol, 2-0, 1-7, formação, 90. Obrigado, Romeu, Juliette, Romeu. 1-1-7? Positivo, 2-0, 1-7. Afirmativo, novembro, confere. Pronto, cópia. Ah, foi, escuta. Autorizado, Ilhéus, via rota apresentada no plano, plano Yankee, inicialmente 240, pode modifica para 065, prossegue visual, saída da El, pós Coral, decolando a pistão no zero, primeira curva à direita, transponde 5064 e o controle Salvador, 119.8. Autorizado 240 inicialmente, decola do 0, curva direita, daí o Coral. Pois prossegue visual 065, funcionado 5064, 198, gol 2017. Correto, é pode pronto, gol 2017. Conta aí. Solo gol 1097, boa tarde, informação novembro, autorização com. Gol 1097, informação novembro, pronto, cópia. Pronto. Pesado com fins via Upzulu 21, nível de voo 360, saída Arbor, Elefa, decola pistão 1-0, primeira curva à direita, transponder 5176 e o controle Salvador 119.8. Autorizado com fins via Upzulu 21, nível 360, decola 1-0, primeira curva Arbor, Elefa. Bom, 1-7, responde, controle 19. Correto, é pronto, pronto, gol no 097. Okay. O gol 1966 informa que vai ter um atraso aqui em função de problemas com passageiros, ainda vai retardar o pushback, ok? Afirmativo, é pronto para o pushback com o 966. Apollo 02, controle 119, decimal 8, bom voo. 119-8, boa tarde, senhor. Para o táxi POB 64, autonomia de 4:30, alterna Maceió. Trip 5627, autorizado táxi via pátio principal Índia, ponto de espera, torre 1895, com 1014 agora no altímetro, Trip 5627. Solo voo no norte, VB, portão norte, 7:30. Confirme por gentileza o tráfego. É o gol 1-9-6-6, tá no portão 9, pushback, estrada bem. Reposta, 966, pushback, coordenação aqui, pessoal. Solo azul 4118, posição 8 para o pushback acionamento. Azul 4118, vai guardar o número 2 no setor. Tem um Boeing da Gol que já iniciou no 09. Iniciou o número 2 no setor, aguarde por gentileza. Está na guarda. 4118. Torre Salvador, boa tarde, 35627, ponto de espera pronto. Boa 5627, está livre, alinhar e decolar, pista no zero, vento 210 graus com 05 nós. Vento, alinhar e decolar. Salvador, Papa Ângelo, Novembral, Fazizal com o campo. Na rotatória, ainda no verão. É confirmar para ele, Novembral, para não copiou. Passa na rotatória, ainda no verão. Para na rotatória, ainda no verão. 627, decolo 06, controle 119, decimal 8, bom voo. Graças a Deus. Salvador, boa tarde, Orcanero 6314, está com informação novembro, informação para patrulhamento. É 1904, novembro, quase no protocolo. Jogou no 966, com... 721 a bordo, 4 horas e 11, até na Recife. Sente o Gol no 966, autoriza táxi, Apache, Índia, ponto de espera, Tô 1895, com 1014 no altímetro. 1895, positivo. Azul 4118, na escuta do solo. Na escuta, 4118. Sente em coordenação, equipe de solo, inicia o pushback após a passagem do Boeing da Lua Calda, reporte táxi. Após o Gol, vai iniciar 4118. Fechando a 6314, pronto, cópia. Prossiga a 6314. Pesado, Petrolina, Pesolo 20, nível de voo 340, sai da Momo, código, pós-código, Flock. Regulando da pista 1-0, primeira curva esquerda. Transponde 5412 e o controle Salvador 119.8. Fechando a 6314, autorizado Petrolina, nível 340, e a Pesolo 20. Saí da Momo, código Flock, e decola no 0 pelo esquerdo, transponente 5412, 198 controle, portão é o 36314. Qual é a depósito de contas na 6314? Tá. Rotatória. Olha o Gol no 67 novamente. O time do 014 passará na final da 17 em Dinamo Grelf. Salve Salvador, Gol no 167. Você o Gol no 167. Poderia confirmar pra gente se chegou aí até ali a respeito do 167 para Guarulhos? Falaram que estava começava a validar a partir das 18h40 o voo. Não chegou nenhuma DLA e o plano, quando nós entramos em contato com o plano Recife, ele não informou que tinha nenhuma DLA não. Só que estava vencido o plano. De repente, quando foi feito o DLA, o plano já tinha vencido, aí teria que fazer um novo plano. Sei que a gente falou, entrou em contato com o capacete da empresa e falaram que estava válido das 18h40 até as 19h25, né? Eu estou tentando entrar em contato aqui com a Sales e o plano de voo para saber se tem alguma DLA realmente aqui no sistema deles, porque o nosso aqui não tem nada. Ok, obrigado. Vamos entrar em contato com eles de novo. Final, estado livre pouso, pista no 7, número alfa, vento no 90 graus, com 05 nós. Vou dar no 7, grande Gabriel. Baixo índio, ponto espera, 1895, 1014, 4, do 1 no 9. Número Alfa, Solos 1-2, autorizando backtrack, posto livre 1-1-7. Boa tarde, as 4-1-8, capítulo 11-0. Área 4-1-8, autorizando a linha decolar, pistão no 0, vento 1-9, 0 graus, com 0-5 nós. A linha decolou no 0, 4-1-8. Boa tarde, frequência em número. Paulo, a informação em curso é a novembro. Um minuto cobre, prepara a saída Cuca, transição Caju. 7-1-6-2-0. Foro 620, pronto, cópia. Obrigado. Autorizado, Recife, via pro Whisky 58, eu de voo 370, saída Cuca, transição Caju. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5420 e o controle opera em 119 decimal 8. 370 Recife, Peruíbe 58, Cuca Caju, decola no zero, curva à esquerda. Transponder 5420, controle 119 decimal 8. Gol no 620. Correto, aposto quanto gol no 620. Decola Zuno 6, controle 119 decimal 8, bom voo. 119 decimal 8, boa, azul 419. Obrigado. Dado Valença, rota direta, 1 no meu pés, decolando 1-7, curva direita, corredor axé. Transponde 0116, controle 119 decimal 8. Afirmo, é Salvador Valença ou Salvador Salvador? Sente, confirma a intenção do senhor do voo? Confirmando sobre o voo Vera Cruz, é a novembro Vitor Romeu? Copiado, autorizado, Vera Cruz, Serra Novembro, Vitor Romeu, rota direta, 1 no meu pés, decolando 1-7, corredor axé permanece, curva direita, 0-1-1-6, controle 19-8. O controle. Correto, confirmo para o B? Copiado 04 para assinar a torre 1895-1014 do Jurete A. Paulo, é o T3207, boa tarde, está novembro 360 com o Flávio 4307. Normalmente, chame táxi, Zulu, Gilete Serra, boa tarde. Gol 167, solo. Escuta, gol 167. É, já estamos em contato com a SALES e a mesma informou que o plano do senhor já tinha vencido e deveria ser feito um novo plano, ok? Não uma DLA. Tá, ok, já foi feito, presenteado aqui, obrigado. Seja, tem um gol no 169 aqui para Guarulhos, seria o seu voo? Você vai entrar em contato aqui para confirmar. Tá, 3217, pronto, cópia? Nossa, tá. Autorizado com fim, via pelo voo 21, nível de voo 360, saída Arbor, Elefa. Decolando 10, primeiro curva direita, transponde 5415, controle 119, decimal 8. Autorizado 360, com fim, decolando 10, Arbor, Elefa, pronto, voo 21, com fim, 5415, transponder 119, 80, controle da 32. 5495, correta, pode faltar um 3217. Ingresso, cabeceiro 17, ponte pronto para decolagem, Julu, Julia Serra. Solo gol 1167. Prossiga. Numeração é 1167 mesmo. A empresa já providenciou outro plano pra gente. Estimativo. Estou aqui na guarda, do plano aqui do senhor chegar no sistema. Obrigado. Serra, tem livre decolagem da 17, vento no 9, 0 graus com 05 nós. Possível, Marinha 7102. Acima, tio Marinha 7102, confirme o destino. Sete minutos da cópia. Estou no Charles 6304-03. Pode estar aqui, né? 6304. Não, mas. Soluta 3155, pushback adicionamento. Pode estar aqui, 3155. Autorizado, chama a leitura. Serra decolos 24, controle 119, decimal 8, bom voo. 1908, o Zulu de Serra. 198. 119, decimal 8, Serra. Bono 097 no 04, é o número 2 no setor, aguarde. Marinha 7102, ponto cópia. Marinha 7102, ponto cópia. Bom dia, Torre de Salvador, o Xanamé 141, passou Simbra, embaixo travado. Patrono, boa tarde, altímetro no 0 no 4, baixou e travou? Afirmativo, baixou e travou, Xanamé 141. Repouso, pistão no 0, vento 180 graus com 05 nós, 6141. Repouso, pista 1 no 0, Xanamé 141. Solo Gol 9167. Ok. Gol 1167 agora, estamos totalmente pronto aqui no meia dúzia. Só aguardando aí, se tiver alguma novidade, informa pra gente por aí. Gente, o Gol 9167, aguardando chegar ao ponto seu aqui, por gentileza. Aguarde mais um instante. Ok, aguardando, obrigado. 9167, fica possível, pronto, cópia. Solo 6314 para o táxi, deu B134. Durante 3 horas e 20, eu tô na receita. Na minha 3104, autorizado táxi à direita, via Índia, ponto de espera 14, 1895, ajustando 1014, acho que na minha 3104. Batalha 5957, informação novembro, aguarde a cópia. Boa tarde, China 6314, ponto espera pronto. Quatro, a Lima tem, cabeceiro 1-0. Lima tem, obrigado. 41, solo 28, à direita, 121, um, novo solo, boa tarde. 219, vai chamar, né? 141, obrigado, mano. 7 solo, Oxané 6141, livrou na sua escuta. Oxané 6141, boa tarde, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, Oxané 6141. Quatro livre decolagem, pista no zero, vento no 90 graus com 05 nós. Contacto 3155216, a bordo 4 horas, alterna convite. Resultado táxi de Apache, Índia, ponto de espera Torre, 1895-1014, na 3155. Resultado táxi até o ponto de espera, controlado 1895, obrigado, fica a ver. Mono 097, sol. Moderação equipe solo, após a passagem do Airbus da tanca alta, reporte táxi. Pode estar tutorizado, 97. Puxar 6141, atento ao bom ao Airbus da TAM, iniciando o táxi. Ingressa na parte principal, ingressa após Juliette, portão 5. Entra após o Airbus da TAM, ingressa no táxi, portão 5. Puxar 6141, obrigado. Voo 620 na posição 2, puxa o saneamento. Voo 620, número 2 no setor, aguarde para iniciar o pushback. Voo 620. O série 5957, pronto, cópia. Autorizado para Belo Horizonte, Serra Bravo, Bravo Hotel, via rota apresentada no plano, Whisky 1, nível de voo 200, saída Dael, Pós Coral, decola pistão 0, primeira curva à direita, transponde.